Boa tarde, caros e caras amigas ouvintes. Novamente nós, nós outros, Antropofonias e Charlas. Hoje nos nossos estúdios, os colegas Bruno, Margot, Anderson e Glênio. Depois vai falar um pouquinho também. Então, nossa sintonia 104.5. Também podemos acessar no rádio, né, para ouvir no site www.radiocom.org.br. Podem entrar em contato conosco também, se quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, pelo telefone 3222-1571. Eu sou Juliana, também colega daqui de todo mundo, do Nós Outros, e hoje a proposta era para a gente fazer um programa sobre territórios negros, né, especificamente clubes negros, e eu vou falar um pouco da minha vivência como frequentadora também dos clubes, né? E especialmente do Clube 24 de Agosto de Jaguarão. Eu já tive uma oportunidade, né, uns 6 anos atrás, de ser entrevistada pelo Glênio. E... Fala, Glênio. Boa tarde, pessoal. Então é isso mesmo. A gente já teve a oportunidade de... Obrigado aí. Tá bom, agora sim. Na mesa de áudio, o Anderson. Né? Então é isso. A gente já fez uma conversa, inclusive, já há um bom tempo atrás, né, na época dos Lanceiros Negros, né? É, a gente fez uma... Foi quando o Clube 24 de Agosto é que deu um cortezinho aqui no... É que eu falei que o Glênio tinha me entrevistado e ele não... Estava com o microfone, problemas técnicos, né? Mas o Glênio me entrevistou numa época que o Clube 24 estava em vias de desaparecimento, com a função do leilão da sua sede física, lembra disso? E aí saiu uma reportagem, acho que no Diário da Manhã, a primeira reportagem foi no Diário da Manhã, acho que foi o Carlos Cogói, inclusive, que botou. Depois saiu uma outra, um pouco maior, no Diário Popular, e aí então houve um caso de racismo na universidade, lá em Jaguarão, e aí foi a partir daí que tu me chamou. Então já é uma... Já nos conhecemos de longa data, né? Sim, foi sim. Muito boa aquela entrevista, e, enfim, deu bons frutos. Uhum. E, bom, além dessa minha trajetória, a gente vai ter a participação da professora Cassiane de Freitas Paixão, também jaguarense, minha amiga, conterrânea. E a Cassiane, ela é professora na FURG, também trabalha com questões de gênero, raça e classe, né? Tem um NEAB, que ela é coordenadora, se não me engano, e mais grupos de estudos também que ela vem se debruçando. Acho que foi o ano passado, se não me engano, enfim, ela lançou um livro, né? Foi uma das organizadoras de um livro sobre clubes negros, o qual eu também faço parte. Quero ressaltar que esses estudos de clubes, sobre clubes negros, é um estudo nacional, que outros pesquisadores negros e negras também se debruçam por esse tema, que nos é muito caro, a questão do associativismo, né, em especial os espaços de divertimento e reivindicação política, né. Não podemos nos esquecer que o fato de termos diversos clubes negros numa cidade é um espaço não só de resistência, como bem pontuou uma vez numa fala a nossa querida professora Beatriz Analoner, não só um espaço de resistência, mas também pensarmos num espaço de liberdade, né? De pensarmos o clube como um espaço de congregação e de corporealidades, né? Enfim, de diversas sociabilidades. A Cassiane, então, não está aqui conosco em nossos estúdios, mas ela mandou para nós generosamente um áudio desde a Bahia. Ela está agora em Salvador fazendo seu pós-doutorado, nos orgulhando muito, né, como mulheres negras e também nós, como jaguarense, né, que vou ter que falar da minha parte que me toca. E então ontem conversamos e ela já havia acertado que ia enviar o áudio, né, enfim, para nós. E de antemão agradecemos e gostaria de frisar que existem, deixar aqui o convite para que todos os amigos e amigas ouvintes procurem os trabalhos, referência aqui para Pelotas da professora Beatriz, como eu já havia comentado, né, professora Beatriz Lohner, os trabalhos muito importantes e que vêm dar uma abertura, né, para a intelectualidade negra, que são os trabalhos da Fernanda Oliveira, hoje já doutora pela URGS, historiadora, e trabalhou com o Clube Ficaí, e na sua monografia, se não me engano. Depois ela já partiu, então, para um outro trabalho de mestrado, doutorado sobre associativismo, e continua nessa seara dos clubes negros. Também temos trabalhos importantes sobre prisão, do professor Caiuá, professor Giane também, que tenho bastante amizade com ela. Está trabalhando lá em Jaguarão agora, também fazendo a higienização do Clube 24 de Agosto. da higienização, desculpa, da documentação do clube, né? E agora com uma importante Semana da Consciência Negra aqui, montada coletivamente com a diretoria e pontos de cultura do clube, e fazendo um primeiro, acho que um dos primeiros encontros, né, agora da nossa atualidade, um dos primeiros encontros, então, de mulheres negras de fronteira. Isso é de uma fundamental importância nesse período, então, de desmonte das estruturas, de feminicídio, especialmente feminicídio de mulheres negras. Ela está, então, encabeçando lá em Jaguarão esse primeiro encontro de mulheres negras de fronteira. E é importante ressaltar esses movimentos neste período e justamente neste lugar, para pensarmos, então, numa identidade racial, né, étnico-racial e de gênero nesses entremundos, né, que às vezes a gente fica, como fronteiriços, né, a gente fica pensando, né, se questionando, né, o que, que vem primeiro nessa identidade, vem primeiro a identidade territorial ou vem primeiro a identidade étnica, né, enfim, então é um bom debate. Nós vamos botar, então, o primeiro pedaço da entrevista da Cassiane, que agora o Guilherme já vai soltar aqui para nós. Depois eu vou falar um pouco da trajetória do Clube 24 de Agosto, né? Eu participei como frequentadora do clube, né? Meu avô também foi um dos sócios do clube, não fundador, mas como sócio. E eu também realizei uma pesquisa com a comunidade, na verdade, a gente fala, né, eu não, foi a comunidade inteira envolvida e foi um trabalho muito gratificante para mim, não só como pessoa, mas como pesquisadora, foi gratificante, foi um crescimento que eu tive, assim, para a minha vida inteira. E é isso, vamos passar primeiro para a entrevista da Cassiane, né, vamos fazer as honras da casa para a Cassiane, né, enfim, ela é uma pesquisadora, nos deu uma palestra há pouco tempo atrás na acolhida do nosso curso, e foi muito importante a palestra dela, enfim, um tema muito bom mesmo. E logo em seguida, então, a gente passa para o Clube 24 de Agosto. Vamos lá. Solta o Anderson. Vamos ver. Boa tarde a todas e a todas. Meu nome é Cassiane Paixão. Venho falar junto ao grupo com o convite da minha grande amiga e conterrânea Juliana. Obrigada, Juliana, pelo convite. Eu não estou na cidade, por isso estou enviando a gravação. Trabalhando momentaneamente e desenvolvendo alguns estudos em outras cidades, então não consegui estar junto à comunidade hoje para a gente conversar um pouquinho e fazer esse debate. A Juliana, a princípio, me convidou para falar um pouquinho sobre um trabalho da qual ela faz parte, desse trabalho, é uma obra coletiva, sobre os clubes sociais negros do Rio Grande do Sul, organizada por mim e pelo professor Anderson Lobato, meu colega da Universidade Federal do Rio Grande. Nesse trabalho a gente tem os textos e as contribuições de vários colegas de vários lugares do estado, né, trazendo um pouco da discussão, da memória, da relevância social e cultural dos clubes negros no Rio Grande do Sul. É interessante que a gente entenda o que significou os clubes negros no estado. No estado do Rio Grande do Sul, especificamente, por todo um processo estereotipado, como se aqui não tivesse, sim, clubes sociais negros, e como se eles não tivessem uma relevância social cultural. Bom, o Rio Grande do Sul tem muitos, e tem vários pesquisadores fazendo um trabalho de um longo tempo, de uma longa jornada, com relação a esses clubes e contando a história. É importante a gente entender que vários deles a gente não consegue mais documentação. Eu, particularmente, tenho pesquisado os clubes negros na cidade de Rio Grande. E, por exemplo, o material que a gente teve acesso, algum material foi do Clube Cultural Braço a Braço. Os outros clubes, como Oriente, por exemplo, nós não tivemos mais nem acesso ao material, e outros relatos que se tem com relação às pessoas que frequentavam os clubes nesse tempo, nem acesso mais nós temos. É, em Jaguarão, a Juliana sabe dizer mais isso do que eu, além do Clube 24 de Agosto, né, colocado enquanto patrimônio histórico, tombado pelo próprio Estado, um outro clube da qual a gente tem tentado trazer algumas memórias, e quando eu falo a gente, eu falo da minha amiga Juliana, é o Clube Suburbano, né, a gente está tentando pesquisar algumas coisas com relação ao Clube Suburbano, mas também os relatos ficam unicamente nos relatos, já que a documentação a gente não tem. Não desprezando os relatos, pelo contrário, né? É importante que quando se discutam os clubes e pensando nessa questão cultural, social e política dos clubes negros no estado do Rio Grande do Sul, a gente entenda que eles são contados e são rememorados pelos grupos negros de cada município. E isso é muito importante nessa compreensão desse momento e dessa atual conjuntura social e política e cultural que se vive hoje, a gente conseguir entender o que foram esses espaços sociais, como eles foram construídos, como eles se mantiveram, e até para entender o que significa, em muitos casos, eu não gosto de utilizar essa palavra, mas vai ter que ser repensada, a decadência de alguns clubes culturais. Né? Esse livro, ele deixou de ser unicamente uma obra literária, para ser um processo para dar visibilidade a esses espaços, e principalmente porque é a memória, em memória do nosso grande amigo Rubinei Machado, que foi ele que me chamou em 2013 para dizer: ó, Cassiane, tem que fazer alguma coisa, tem que reunir as pessoas e vamos fazer uma atividade. E nós fizemos em 2013, duas semanas de atividade lá no auditório da Universidade Federal do Rio Grande. O próprio Rubinei contatou várias pessoas de vários lugares que vieram fazer uma discussão sobre a situação dos clubes, né, que era o que ele queria. No entanto, no fim da última atividade, a gente teve a triste notícia da passagem do Rubinei. Né? Então, mais do que necessário é lembrar o movimento clubista negro do Rio Grande do Sul, a memória do Rubinei Machado, né, o que significou esses espaços sociais culturais. E a Juliana foi uma das principais responsáveis pelo tomamento do Clube 24 de Agosto, a qual eu sou natural de Jaguarão, e o meu avô foi um dos fundadores do Clube 24 de Agosto, né, que hoje está em funcionamento, traz algumas atividades, pelo que a gente saiba, com relação ao mês da consciência negra, de atividades da consciência negra, mas ficam algumas perguntas, né? Será que a população dos próprios municípios conhecem a história dos seus clubes? Será que nós conhecemos a história dos nossos espaços sociais e culturais enquanto negras e negras nesse processo de movimento? E por último, assim, até para tentar trazer um pouco isso para uma... Vamos dar só uma pausa na entrevista, então, muito instigante da Cassiane. Vamos falar um pouco das nossas homenageadas de hoje, do nosso programa, né? Hoje só homenagens a mulheres negras. Vamos para um pequeno intervalo e depois retomamos, né, para a conclusão deste áudio que a Cassiane nos enviou. Querida colega Margot, boa tarde. Fale-nos, então, um pouco da grande compositora, cantora, né, intérprete. Então, boa tarde, né, Juliana? A gente vai falar um pouquinho, então, da Virgínia Rodrigues, que é uma cantora brasileira, né? Foi descoberta pelo grande cantor Caetano Veloso, que particularmente eu gosto muito, né? Durante um ensaio do bando de teatro Olodum. Isso foi em Salvador, em 1997, né? A música dela tem uma influência muito grande no samba e no jazz, e ao mesmo tempo que faz referência ao candomblé e à umbanda. Então a gente agora vai escutar uma música dela chamada Mama Kalunga.

conforme tu nos diz aí, enfim, é um exemplo para nós aqui dentro do curso de antropologia. E vamos seguir então para finalizar a entrevista, não, uma pequena gravação que a Cassiane nos fez sobre então essa experiência que ela teve com os clubes negros em Rio Grande, né? E importante destacar ali na fala dela sobre a questão da memória, né? E dessa ausência de documentação oficial, digo oficial no sentido de documentos escritos, né? Nós trabalhamos muito com as memórias, né? E a partir das lembranças, né, dos antigos frequentadores, da diretoria, enfim, fazendo um mapeamento dessas grandes personalidades dentro dos clubes. E como ela bem ressaltou ali o nome do saudoso Rubinei Machado. Rubinei foi uma figura muito importante dentro do movimento clubista, a qual eu tive a honra de conhecer e de muitas vezes me aconselhar e muitas vezes ser realmente uma referência para quem estava começando naquele momento, né? Rubinei, nesse evento que nós participamos em Rio Grande, me lembro que fazia muito frio. E naquela ocasião já havia falecido um dos meus colaboradores de pesquisa, saudoso Mestre Vado, um grande compositor negro jaguarense. E nessa oportunidade conversamos muito, né, sobre a questão da patrimonialização dos nossos espaços negros, né, dos nossos clubes. E o Rubinei, para mim, foi me botou um sentido maior de utilizarmos então esse instrumento que é o tombamento, né? Então vamos seguir então aqui com a finalizar a fala aqui da Cassiane, que já me mandou um WhatsApp perguntando se estava dando tudo certo. Ela neste momento está numa outra atividade lá na Bahia com pesquisadoras negras lá na Bahia, que é um simpósio, um seminário, se não me engano, sobre gênero, classe e raça, né, que ela está fazendo esse debate também. Enfim, vamos lá então botar a última parte e depois seguimos. E por favor, caros amigos, participem do nosso programa através do telefone 3222-1571, fazendo perguntas ou alguma colocação. Se alguém de algum clube negro está nos ouvindo, por favor, entre em contato conosco, converse um pouco, fale um pouco de sua trajetória. Vamos lá então. Aqui vamos botar, vamos para o play. A discussão que vem a ser projetada daqui a algum tempo, eu tenho um grupo, faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande, e dentre os trabalhos que a gente está elaborando agora, com uma parceria muito legal com o Laboratório da Arquivologia, é um trabalho para contar a história, as nossas histórias das nossas famílias negras. Né? Então, eu estou pedindo para que as pessoas, e principalmente, não unicamente, mas principalmente os jovens negros que hoje estão nas universidades, se a gente for pensar um pouquinho e olhar tanto dados quantitativos quanto a história das nossas gerações, é a primeira geração de jovens negros numa universidade pública. E daí isso não é só uma questão de classe, a gente sabe que existem outras colocações por trás e anterior a esse processo. Então, se são esses jovens negros que estão tendo acesso a uma universidade pública e gratuita, será que esses jovens negros não poderiam contar um pouco das suas histórias, das suas trajetórias e das suas famílias? E daí a gente acaba se deparando, quando veio essa proposta, com uma série de fotografias das famílias do início do século XX. Eu mesma achei fotografias do meu tio-avô na construção da Ponte Mauá, só que elas estão se deteriorando. E outra, as gerações anteriores a nós, elas sabiam contar quem eram as pessoas das fotos. Nós não necessariamente sabemos. Então, que história é essa que nós sabemos contar, não só de perpetuação, em compreensão da ideia de ancestralidade, que nos é muito grata, mas principalmente essa compreensão histórica dos nossos espaços sociais construídos, né? O nome do projeto é Nossos Pretos Velhos, que não tem uma vinculação de religiosidade de matriz africana, mas tem uma vinculação para que a gente conheça e entenda a nossa ancestralidade. Então, quem tiver fotos, quem conseguir contar a história das suas famílias e quiser contar a história das suas famílias, eu convido a todas e a todos a participar desse projeto, só entrar em contato. E a gente tem essa parceria com o Laboratório de Arquivologia, Elisângela, arquivista da FURG, tem feito uma digitalização bem precisa dessas fotografias, para que a gente entenda que história é essa e muitas das vezes conseguir entender porque ainda gerações de 20 ou 30 anos hoje são as primeiras gerações a entrar numa universidade pública gratuita. Acho que é necessário pensar e contar as nossas histórias, assim como a gente tem feito esse esforço para pensar os clubes negros no Rio Grande do Sul. Né? Agradeço a oportunidade, fico muito feliz, apesar de só virtualmente por um áudio estar mandando isso, mas fico muito feliz pelo grupo estar trazendo essa discussão para uma rádio comunitária, né? E volto a dizer que nesse atual contexto, ou nós colocamos as nossas vozes e entendemos algo para além do direito, mas um processo de compreensão e resistência dentro de um processo cultural ou social, ou a gente assiste muitas coisas sentados na frente do computador ou na frente da TV. Obrigada, pessoal, pela compreensão, pela escuta e parabéns pelas atividades. É isso, então. Eu que agradeço a Cassiane por ter se disponibilizado a nos enviar esse áudio e, enfim, mesmo que virtualmente, né, sua presença está aqui conosco e muito obrigado, muito grata por esse pequeno relato, né, de como foi essas experiências de trabalhar com clubes negros. E eu vou falar um pouco então da minha trajetória, né, da trajetória da minha família e de como foi, né, como eu cheguei até esse tema de pesquisa, né. Eu acho que nós pensamos, né, sobre determinados assuntos que, eu digo, eles é que vêm até nós, né. Era um tema que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria trabalhar e que poderia render alguma coisa. E acabei, então, indo para essa zona, então, para esse tema dos clubes negros. Bom, como os ouvintes já sabem, aqueles que ainda não sabem, eu sou natural de Jaguarão, então, a minha família, por parte de pai, em descendência escrava, trabalharam em fazendas em Jaguarão. Não temos ainda, a gente nunca conseguiu chegar até uma descendência mais para trás, né? Até a travó a gente sabe, depois a gente não sabe. E o meu avô foi um dos sócios do Clube 24 de Agosto. E Jaguarão é uma sociedade, né, escravocrata, monocultura, né, mão de obra escrava, né, uma região de fronteira, obviamente que havia muito trânsito, né, de pessoas e de gado nessa fronteira. Está aí o contrabando, que comprova isso. E, enfim, abordado não só dentro da história e da geografia, mas também dentro da literatura. E nesse contexto, então, eu como jaguarense, sempre achava interessante, né, esses espaços de sociabilidade. Digo por frequentar outros clubes e ver que alguns clubes nós não entramos, outros a gente entrava. E então acabou que eu, em 2006, entro para graduação em História, aqui na Universidade de Pelotas, a Federal de Pelotas. E vou para o Núcleo de Documentação Histórica, onde eu vejo que tem um trabalho sobre clubes negros. Esse foi o meu primeiro movimento. Ali, se não me engano, na época, o estudo já estava finalizando o projeto. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu disse, não, vou pesquisar outra coisa. Eu não vou pesquisar clubes negros. Eu vou pesquisar outra coisa aí, história da Previdência, sei lá. Numa conversa com o meu amigo já falecido, o Renan, ele disse assim para mim, eu acho que tu tens que pesquisar os clubes negros, tem que pesquisar o 24. E o Renan foi uma figura importante nesse passo que eu dei também, porque ele me frisou, não, mas tá, ocorreu o leilão, tu vai ter que ir. Até então eu não sabia que tinha acontecido o leilão, não sabia de nenhuma situação jurídica, né, oficial do clube nesse sentido. Então, em 2007, eu fui para um encontro nacional de história, que é da associação, né, da AMPU, Associação Nacional de Professores Universitários de História, era essa sigla, agora não sei se mudou. E eu fui para este evento já com a consciência de que eu queria pesquisar a história da Previdência Social em Jaguarão. Olha que irônico, né? Uma coisa nada a ver com a outra. E eu me atrasei, foi interessante que eu me atrasei para o simpósio e não podia entrar. E fui parar, então, foi alguma coisa aí, talvez, né? O espírito do meu avô, os orixás, alguma coisa assim, que me levaram para aquela mesa de história e música popular brasileira, com o professor Adalberto Paranhos, né? E eu cheguei ali e fiquei maravilhada com aquela mesa, era todo mundo no chão e aquela coisa. Eu, nossa, eu quero estudar isso aqui, já não quero mais aquilo lá, quero estudar isso aqui. Então, eu saí de lá com a cabeça já pensando em estudar o samba em Jaguarão, justamente porque eu sabia que existia, né, o Mestre Vado, existia o tio Paulo, que é meu tio, todos já falecidos. Enfim, a minha família toda também envolvida com essa parte musical, né, sempre tiveram grandes serestas e grandes festas na casa do meu avô, né, também sambista. E eu decidi, então, que o tema ia ser esse. E fui para Jaguarão pesquisar nos jornais, né? Aquela inexperiência, né, do jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E fui para Jaguarão, então, pesquisar. Quando cheguei em Jaguarão, no Instituto Histórico Geográfico, onde reúne a maior parte dos jornais de Jaguarão, é lá, não são jornais digitalizados, tu acessa o jornal físico, né? Não são grandes, tem bastante exemplares e são bem cuidados. Tem alguma falha ali já no começo do século XX, mas é impecável, assim, eu recomendo bastante. E eu fui então para esses jornais e quando cheguei nos jornais me impressionei com a profusão de então reportagens que se tinha sobre o Clube 24 de Agosto, especialmente nos períodos de pré-carnaval e de carnaval. Era uma coisa impressionante. Os meus colegas agora que estão aqui me avisem a hora do intervalo, porque eu me passo às vezes na fala e não quero me passar. Então eu fiquei impressionada, eu peguei como referência o ano de 1928, que não é o ano de fundação do 24, é 10 anos antes. E eu peguei esse ano justamente porque eu já tinha feito uma entrevista. Não, eu tinha conversado, se não me engano, com o presidente, e ele apontou alguns indícios de que haveria um cordão carnavalesco. Cordão é uma forma, uma estrutura, né, de agremiação, vamos dizer assim, carnavalesca. Dentre tantas estruturas de carnaval que a gente tem, antigamente a gente tinha um cordão. Hoje a gente tem poucos cordões, né, no Brasil, o mais famoso, Bola Preta, que vai fazer 100 anos também, o ano que vem. E eu, então, cheguei pro pessoal do clube, levei essas datas, não, já estou me antecipando, perdão. Então fui ali e comecei a notar que tinha então uma grande quantidade de reportagens, né, sobre o Clube 24 de Agosto nesses jornais. E eu disse assim, isso aqui é um aviso. Eu já pensei que, né, isso, se eu vim para cá e isso aqui está me aparecendo, é um sinal de que é esse o tema. Então eu recolhi algumas reportagens, muito já com a cabeça nesse recorte, e fui então entrevistar numa tarde chuvosa junto com a Maria do Carmo, amiga da família, fui entrevistar então o Mestre Vado. O Mestre Vado, então, fiz uma entrevista, acho que uma das entrevistas mais interessantes que eu fiz, assim. Todas foram lindas, né? E claro que tu entrevistar uma pessoa como o Vá, que dedicou a vida inteira à música, né? Ele não fez outra coisa que não foi estudar a vida inteira, até os seus 88 anos, 89, ele ensaiava religiosamente todos os dias. E eu tive, né, que ir depois dos seus ensaios para não prejudicar o estudo do dia. Então, teve toda uma questão, né, de respeitar o tempo dele. Então, chegando na casa dele, ele me contou a sua história, né, ele morava na Rua do Cordão, me explicou por que era a Rua do Cordão em Jaguarão. A Rua do Cordão é a hoje atual Barbosa Neto, passando os trilhos. E a Rua do Cordão, eu classifico ela como uma rua de abrigo de escravos no pós-abolição. Porque lá há relatos, então, de cordões africanos, funerários, pós-abolição, segundo me contou o mestre Vado, bem como cordões de Bumba Meu Boi, trazido, então, por negros militares do norte e nordeste do Brasil, que veio, então, no primeiro destacamento do coronel general... Não vou me lembrar o nome dele, mas veio no primeiro destacamento de ocupação do território de Jaguarão, veio, então, toda essa questão dessas manifestações artísticas, né, como cordões, blocos e o Bumba Meu Boi. E o cordão esse, então, funerário, saía do final da Rua do Cordão, no caso da Barbosa Neto, e fazia uma espécie de um ritual, né, de umbanda, segundo me disse o mestre Vado. Ele é uma classificação, né, que ele me traz. Né, eu não me aprofundei nesse estudo. Bom, depois da entrevista com o Vado, eu fui entrevistar o Nergipe, também já falecido. Eu acho que o Nergipe foi um dos meus principais interlocutores. Ele e a Tia Cibela foram um dos principais interlocutores. E que a Tia Cibela está viva. Tá? Então é difícil, às vezes, quando a gente faz uma pesquisa e as pessoas, né, ao longo do tempo, elas vão passando para um outro plano. Isso também a gente fica pensando, né? Enfim, outras pessoas já vivem isso, enfim. E aí, então, com o Nergipe, ele tem uma memória, né? Uma memória muito viva dele como frequentador do espaço, do racismo que ele sofria e ele e a sua família, né? E da construção, então, do 24 como um espaço, então, de resistência, memória, afetos e de relações amorosas, inclusive, né? Ele casa, ele cria os filhos dentro do Clube 24 de Agosto. E o Nergipe, então, vai me dizer, bom, existia um cordão carnavalesco no Clube 24 de Agosto chamado União da Classe. Quando ele me fala aquilo, eu fiquei encantadíssima, porque já havia achado indícios no jornal desta agremiação. Ele preparou, então, ele já tinha, na verdade, ele sempre foi um grande guardião da memória do clube, da história, né? E ele tinha um documento redigido por ele, com as datas, com os nomes dos integrantes, com os nomes de cada participante da banda e o seu respectivo instrumento musical. Ali, então, eu disse, a partir daquele documento, eu voltei aos jornais, então comecei a minha pesquisa de 1918, que é o ano de fundação do Clube 24 de Agosto. Clube 24 de Agosto, diferente de outros clubes, pela literatura que eu acessei, foi um clube que não saiu do carnaval de rua, como é o caso do Fica Aí, o Chove também, se não me engano. Espero que tenha participação dos frequentadores e da diretoria do Fica Aí para me corrigir, mas eles eram antes, né, agremiações de carnaval de rua, né, cordões e blocos, né? Aqui em Pelotas mesmo tem uma profusão de clubes, né? Fica Aí, o Chove, o Quem Ri de Nós Tem Paixão, enfim, são uma série de agremiações e de clubes negros, e isso é muito interessante para uma cidade como Pelotas. E Jaguarão não foi diferente. Nós tivemos, então, em primeiro lugar, tivemos o clube O Gaúcho, de 1917. Foi uma agremiação breve, só de negros, justamente porque os negros não tinham permissão de entrar no CTG. Então criou-se, então, o Clube Gaúcho. E isso também, essas informações que eu trago para os ouvintes e para os meus, enfim, para os colegas, para todo mundo aqui, são informações a partir da memória desses interlocutores, desses colaboradores desse trabalho, né? Então, esse Clube Gaúcho, ele teve uma durabilidade talvez de um ano, pelo que eu pude acessar. Não há documentação. Depois, então, houve a fundação do Clube 24 de Agosto. O Clube 24 de Agosto, ele foi fundado a partir de uma organização de operários, de jornaleiros, de militares, que, não tendo oportunidade de dançar e de ter um espaço de divertimento, acharam então por bem fundar o Clube 24 de Agosto. Eles tinham uma relação estreitíssima com o Círculo Operário Jaguarense, né? Naquela época o Círculo Operário tinha diversas atividades, de alfabetização, inclusive. O Teodoro Rodrigues é uma referência mítica, quase, eu arrisco a dizer que o Teodoro Rodrigues é a grande referência mítica do fundador, né? A gente tem uma gama de pessoas que são nominadas como fundadoras, né? Como o Malaquias de Oliveira, que era jornaleiro, cara que trabalhava muito, né? Mas o Teodoro Rodrigues é uma figura que todo mundo faz referência a ele, né? Então dizia, não, o fundador foi o Teodoro Rodrigues. Teodoro Rodrigues era mecânico, trabalhava no quartel, era militar. Se não me engano, Teodoro tocava um instrumento musical, acho que era de corda, se não me engano, um violão, alguma coisa assim. E o Teodoro, então, tinha essa relação estreita com o Círculo Operário. Era um Círculo Operário Católico, né, lá em Jaguarão, e inclusive sendo presidente dessa instituição. Então, a partir daquelas reuniões ali, que eles fundaram o Clube 24 de Agosto. A minha colega Margot já sinalizou que falei demais. Então, eu só... Depois, vamos fazer um pequeno, né? Ela vai falar, acho que, de uma outra cantora, ou da Virgínia. Então, continuamos com a Virgínia Rodrigues. Recomendo, então, todos nós, né, recomendamos que ouçam Virgínia. E depois eu falo um pouco como é que foi nessa, até chegar o estatuto aí de patrimônio do Estado, patrimônio cultural do Estado que o 24 hoje tem. Bora, bom. Então, um pouquinho mais da história da Virgínia Rodrigues. Ela ficou conhecida internacionalmente pelos jornalistas americanos e apelidaram ela de Cinderela Brasileira. Foi uma ex-manicure, né, que saiu da favela do Rio de Janeiro e realizou, num ano, duas turnês pelos Estados Unidos e vários shows pela Europa. Agora a gente vai ouvir uma música que o nome é Canto de Ossanha. Coitado do homem que vai atrás de mandinga.

retomando então aqui nos nossos estúdios, sempre com muita alegria e muito bom humor, que a vida, né, já anda tão barra pesada, e aqui nós sempre, né, nós nos outros, Antropofonias e Charlas, nossos colegas, muita alegria de poder compartilhar com todos. Realmente estamos aqui, né, já nos encaminhando para o último bloco desse programa. Ainda temos a participação do nosso querido colega Bruno, e falará sobre uma grande escritora, mulher negra, Conceição Evaristo. Logo, pouquinho depois da minha fala, né, vou ter só finalizando para que os ouvintes saibam o que aconteceu com o Clube 24, se, né? Lembrando também que podem participar com perguntas e exposições pelo telefone 3222-1571. Acessando também o site, é possível ouvir o programa pelo endereço www.radiocom.org.br. Também o Glênio vai nos falar um pouco da virada cultural hoje, né, dar alguns informes, além de nos contar como é que foi receber esta homenagem do Seconep, que para nós, né, nos orgulha, né, num momento tão importante de sua vida. Enfim, eu estava então falando um pouco da trajetória do Clube 24 de Agosto lá de Aguarão. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e acabou que, né, me envolvi bastante com a comunidade. Acabei achando materiais na minha própria casa, né, como fotografias, né, da minha tia que participou de uma corte, achando a carteira de sócio do meu avô, a qual eu fiz a doação para o clube, né, para que se tivesse lá o registro. E as relações de afeto, né, no campo e de pesquisa, e as relações que tu acaba encontrando até mesmo de parentela, né, que foi o meu caso, que descobri tanta gente que fazia parte da família, que às vezes a gente está um pouco distante, né, ao fim são parentes mais distantes. Então o Clube 24 de Agosto teve esse cordão, né, foi fundado então a partir do movimento de trabalhadores negros e negras, alguns informais, outros formais, que frequentavam então os espaços do Círculo Operário de Aguarense. Lembrando que antes da formação dessas agremiações, dessas instituições, vamos dizer assim, havia em Jaguarão uma irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que pertencia à Matriz do Divino Espírito Santo. Eu gostaria de ressaltar muito este dado, porque a Irmandade foi responsável, inclusive, por cartas de compra de carta de alforria, de diversas festividades natalinas em Jaguarão foram feitas por essas Irmandades de Negros. E me leva a crer, às vezes, que a própria construção da matriz, não só na questão física, porque nós sabemos que a construção dos patrimônios das cidades como Jaguarão e Pelotas foram construídas por mão de obra escrava. Mas me leva muito a crer, pelas leituras que eu ando fazendo, que fiz também, que a própria matriz foi de doações e de muito empenho e trabalho dessa Irmandade do Rosário. Inclusive, agora recentemente fui visitar novamente, a gente tem que, né, visitar vários lugares, né, às vezes a gente olha, mas não repara, né, visitando novamente então o cemitério das Irmandades, né, em Jaguarão, que fica num cerro chamado Cerro das Irmandades, encontrei diversas sepulturas de homens e mulheres negras. E esse é tido como o cemitério dos ricos lá em Jaguarão, que há essa divisão, né, também depois da morte há essa divisão, né? Nós temos o cemitério municipal, que é considerado o cemitério dos pobres, e das irmandades, que é o dos ricos. E muitos negros e negras enterrados nesse cemitério, sepultados, né, neste cemitério, né, com lápides, inclusive, escritas à mão, muito bem trabalhadas, algumas com retratos, enfim. E bom, a partir então deste meu mapeamento aí que eu fiz, descobrimos fotografias da primeira, inclusive da primeira rainha, e agora a Jeanne Escobar está desenvolvendo um trabalho sobre rainhas negras. Achamos atas do Clube 24, infelizmente não, como disse a Cassiane, e eu reitero esse pedido que ela fez, não há documentação própria desses clubes, né? Nós nos baseamos nesses estudos, então, a partir da memória, né? E uma memória muito, muito potente, né? Desses homens e mulheres negras pelos seus espaços e por preservação e manutenção desses espaços. Mas, então, se há alguém com documentação, foto, qualquer tipo de documento, que, por favor, colabore, sei lá, faça uma doação de uma cópia, alguma coisa, para que se possa cada vez mais nós nos instrumentalizarmos da nossa história, para que a gente tenha consciência do quanto foi importante na luta contra o racismo essas instituições como os clubes negros. Então, a partir desse momento, eu começo a trabalhar então com o carnaval. A minha pesquisa no campo da história, me debrucei então sobre o carnaval. Jaguarão, uma cidade conhecida, sempre foi conhecida pelo carnaval, e não digo o carnaval atual de trio elétricos, eu digo o carnaval, claro que hoje a gente, né, reconhece o potencial deste novo carnaval. Mas o nosso carnaval é um carnaval antigo, um carnaval de grandes tradições, grandes transitoriedades entre Jaguarão e Rio Branco. Não podemos. E vinham comparsas, inclusive de candombe, desfilar a convite inclusive do 24. Eu achei um pequeno recorte de jornal dizendo que havia uma formação de comparsa, e bem como músicos e agremiações de carnaval indo desfilar em Rio Branco. Essa tradição se manteve. Ou seja, é um fluxo, né, de culturas, né, uma interculturalidade aí intensa nessas regiões. E inclusive, o Clube 24, numa ata, se não me engano, de 40, fez um convite para clubes de Rio Grande. E aqui temos um representante da cidade de Rio Grande, que é o nosso colega Anderson. E para participar de suas festividades de carnaval. Então eu fui fazer o mapeamento desse carnaval aí de Jaguarão, encontrei coisas impressionantes, né, de blocos humorísticos, blocos que faziam inclusive encenações teatrais, como a Família Carrapatosa. Esse eu acho particularmente muito interessante. Tinha o Bloco do Negrão, que isso já é mais atual, né? Já é mais a década de 80. Havia o Bloco da Mãe Fedegosa, que isso meu padrinho sempre fala muito. E União da Classe, que se perdurou durante uns bons 40, 50 anos dentro do carnaval, sempre consagrado como campeão, consagrado pela população como o grande baluarte do carnaval jaguarense, e era um cordão particularmente só composto por negros e negras. Desde sua formação de construção de fantasias, adereços, até o pessoal que trabalhava, né? Trabalhava não, o pessoal que tocava na bateria, dentre eles, né, o Mestre Vado, enfim, toda essa, o meu próprio tio Paulo também, a tia Mocinha, já falecida, uma vez participou do cordão, e este cordão, então, foi o responsável pela popularidade do clube e também por uma reivindicação política, né? Já que o carnaval não só é um momento de festividade, mas é um momento também de reivindicação política e de posicionamento de postura mesmo dentro da sociedade, foi o que eu pensei. Clube 24 de agosto, então, já na década de... A maioria dos clubes, né, na verdade, vai sofrer uma crise, né, muito grande. E o clube, então, vai a leilão, 2005 para 2006, se não me engano. O clube vai a leilão por dívidas do ECAD. E o clube, então, ele fecha suas portas, né, no momento de crise. Há um movimento, então, da própria comunidade de resgate de sua memória, resgate não, mas de se conhecer essa memória e de conhecer essa história, se apropriar dessa história para poder lutar, então, e manter a sua agremiação aberta. Eu entrei nesse meio tempo, né, a partir da presidência do Pedro Ivo, depois com a presidência do Madruga, que hoje continua presidente do clube. Foi um dos grandes lutadores. Em 2012, há, então, um processo de patrimonialização do clube. Houve, na verdade, em Jaguarão, um tombamento nacional feito pelo IFAM, no qual o clube 24 de agosto não entrou, né? Depois houve um segundo movimento de tentativa dessa patrimonialização e, a partir então de um pedido do presidente Madruga, né, entrou-se então com um processo de tombamento, uma abertura de tombamento, que significa, né, o reconhecimento do espaço como algo, como um bem patrimonial para o estado do Rio Grande do Sul. E o clube, então, recebeu essa honraria pela sua história imaterial, né, pelo seu patrimônio imaterial, aquilo que nós não conseguimos tocar, enfim, pela sua memória e pelo pertencimento, né, e também pela questão física, porque é ali que é o local, né, de resistência, o espaço de dar visibilidade e de dar voz a essa comunidade, do qual eu também fiz parte com o meu trabalho que eu, né, fiz ali com parte história, ali, um pouco de antropologia, enfim. Hoje o clube é um ponto de cultura, tem diversas atividades lá dentro, funciona como um clube, é bom ressaltar isso. E o ano que vem, então, né, depois de tanta luta judicial e de anulação, inclusive do leilão, que era uma coisa que já se vinha lutando há muitos anos, o clube então completa, e me emociono ao falar isso, o clube completa 100 anos. E para mim, particularmente, e para toda a nossa comunidade, não digo só em meu nome, mas para nossa comunidade, realmente é de um orgulho imenso, né, um clube chegar aos 100 anos, né, numa cidade racista, né, e excludente como é Jaguarão. Eu já me estendi, né, agora eu sei que o Glênio já está falando que eu tenho que parar, a Margot vai lá, eu vou passar para o Bruno, para a Margot, que vai falar um pouquinho mais, depois o Bruno, nos 45 do segundo tempo, o Bruno vai entrar para falar de Conceição Evaristo, que é importante nós falarmos dela, né, para lermos mais mulheres negras. Enfim, eu peço desculpas aos meus colegas, que me passei um pouco, mas vou deixar um convite, que o ano que vem, no dia 24 de agosto, a gente esteja presente, então, no baile de aniversário, que isso vai ser de arromba, né? Isso aí vai ser um acontecimento e tanto, né, na nossa cidade. Margot, por favor. Então, agora a gente vai ouvir uma música da Elisete Moreira Cardoso, conhecida também como A Divina. Nasceu no Rio de Janeiro, próximo ao Morro da Mangueira, né? Veio de uma família humilde. O sonho dela sempre foi ser artista, né? Pai dela levava ela pelos bairros da Zona Norte Carioca, cobrando o ingresso de 10 tostões das crianças para ouvi-la cantar os sucessos de Vicente Celestino, que ela sempre se inspirou. Então agora a gente vai ouvir Elisete Cardoso, Barracão de Zinco. Vai, barracão. saudade a teus pés. Depois dessa belíssima interpretação de Elisete Cardoso com o Jacó do Bandolim, passamos então para o nosso colega Bruno, que vai fazer... Boa tarde, Bruno. Vai fazer uma homenagem aqui a Conceição Evaristo. Boa tarde, colegas. Boa tarde, principalmente aos ouvintes da Rádio Com. Então, Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma escritora, poetisa, romancista e ensaísta, nascida em 1946, na zona sul de Belo Horizonte, na favela de Penduraçaia. Vem de uma família pobre, com 9 irmãos, em que a mãe mantinha um diário, onde anotava as dificuldades do dia, muito parecido com o que fazia Carolina Maria de Jesus, que foi uma das pioneiras da literatura feita por mulheres negras. E ela teve que conciliar os estudos até o final do curso normal, junto com o emprego de empregada doméstica. Foi assim até os 25 anos, quando ela teve que se mudar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela fez um concurso público para magistério e estudou letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A sua estreia na literatura se deu quando teve o primeiro contato com o grupo Quilombo Hoje, na década de 1980, quando publica seus primeiros poemas na 13ª volume dos Cadernos Negros, que é editado pela própria organização. Ela ainda é mestra em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Como uma das principais expoentes da literatura brasileira e afro-brasileira, ela tem várias das suas obras traduzidas para outras línguas. E suas poesias sempre tratam de reflexões sobre raça, gênero e classe social, com o objetivo de explicitar a desigualdade social que é velada na nossa sociedade e ainda revitalizar a memória africana e afro-brasileira, trazendo principalmente pelo vocabulário que contém suas poesias. Então, eu vou agora ler a poesia A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres, que foi em memória a Beatriz Nascimento, uma historiadora, poeta e escritora negra que, na década de 90, se eu não me engano, foi assassinada pelo marido. Então, o poema é assim. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lápis de nossas lembranças, nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida. Onde Ainás, Zingas, Nambelês e outras meninas ruas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá, jamais nos olhos das fêmeas, pois no nosso sangue mulher, de nosso líquido, lembra disso? Em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenária resistência. E aqui ela traz a memória da luta das mulheres, que nunca será apagada, nunca será esquecida. E esse era o grande sonho dessa Beatriz, que era historiadora, que acabou sendo assassinada. E então, as memórias das mulheres, ela tenta explicitar a memória das mulheres. Então, é isso. Muito obrigado, Bruno. Realmente um poema muito tocante para nós mulheres negras, neste mundo que nos mata, nos estupra, nos aponta, né, diariamente, e que possamos vislumbrar um mundo, né, um dia de que possamos sair à rua sem pensar em que roupa vamos colocar, não é? Muito obrigado pela contribuição. Temos tempo ainda para o Glênio. O Glênio queria falar da programação da... Pelo menos a gente, eu acho que temos que falar um pouco dessa programação cultural que vai acontecer hoje, né? A cidade está empolvorosa, se é essa palavra correta, né? Com várias atrações culturais, né? Vai estar o Arnaldo Antunes se apresentando na virada cultural aqui no Largo do Mercado, a partir das 23 horas. O Arnaldo às 23 horas. Deixa eu ver aqui, Arnaldo Antunes, 23 horas, exatamente. E às 20 horas tem aqui, que também faz parte da virada cultural, o duo francês Insula Jazz, composta pelo instrumentista francês Maher Beroy, piano, e Reda Bernard Badalan, não sei se é bem essa pronúncia, que toca mandola. O concerto promovido pela Aliança Francesa de Porto Alegre será realizado na Biblioteca Pública de Pelotense, então, a partir das 20 horas. Agora, né, já estamos a meia hora dessa atividade. Pois é, aqui na biblioteca, então, e Arnaldo Antunes depois. E aí vamos ter também várias apresentações dessa virada cultural, né? Anadão Tunis, também tem, aqui tem várias, aqui está colocado assim, ó, a Casa da Árvore também, como o Cine Clube Becamo vai acontecer hoje, às 22 horas. A Casa Las Luvas, às 22 horas tem o DJ Dola, às 22h30 tem a Street Soul, e às 23 horas tem Slam Poesia. Né? Então essa programação. E já no domingo, na madrugada, tem a DJ Elô e o DJ Wagner no palco da cidade, que é o mesmo palco que vai se apresentar o Arnaldo Antunes, né? A DJ Elô, que faz o programa aqui na Rádio Com, na Manhã Cultural, das 10h30 ao meio-dia, né? E também é uma DJ assim de muito respeito aqui na cidade. E o DJ Wagner, né, que é muito conhecido aí no meio do hip hop, né, que ele faz parte da associação do hip hop. E também ele é um dos fundadores, um dos fundadores da Rádio Com aqui, né? É uma das figuras que estava em 99 na organização dessa rádio aqui em Pelotas. Então é muito legal a gente ver essas duas figuras assim que contribuem muito com a Rádio Com, Gelo e DJ Wagner nessa programação aí da virada cultural. Então é isso. Ficamos por aqui, né? E voltamos semana que vem. Com mais nós outros Antropofonias e Charlas. E semana que vem a gente vai estar muito interessante, porque vamos trabalhar a questão da capoeira, né? Vai estar o professor Cláudio Carli. Inclusive vai ter um músico que vem diretamente da África, né? E que vai estar se apresentando aqui, né? Essa é a ideia, né? Vamos ver se conseguimos colocar em prática. É isso aí, até mais. Boa noite a todos.